Eu concordo com você. A cama e o quarto são lugares muito legais para se ficar. É tão bom ficar no quarto, há tanta coisa pra fazer. É tão bom ficar no quarto, horas de lazer. E se você for assim como eu, você deve adorar ficar no seu. Um lugar pra brincar, pra me divertir, onde eu vou deitar e também me vestir. E depois da escola eu vou relaxar, olhar na janela e me abraçar. É um ótimo lugar pra um abraço. É tão bom ficar no quarto, há tanta coisa pra fazer. É tão bom ficar no quarto, horas de lazer. É muito lazer. E se você for, como você, assim como eu, eu e você, você deve adorar ficar no seu. Você pode chamar seus amigos também, ou ficar bem quietinho e não ver ninguém. Bem quietinho. Pode até sentar no chão e contar histórias e dar um abração. É um ótimo lugar pra um abraço. É tão bom ficar no quarto, é tão bom, há tanta coisa pra fazer. Me dá um abraço. É tão bom ficar no quarto, horas de lazer. Muito bom. E se você for, sou como assim você, como eu, eu e você, você deve adorar ficar no seu. Pode crer, trilho, trilho, trilho. Você deve adorar ficar no seu. Trilho, trilho, trilho, vai estar muito. É tão bom ficar no quarto. É muito bom. É tão bom ficar no quarto. É tão bom ficar no quarto. É tão bom. Gosta de cantar.